4, 3 e 56. Táxi em frente, Juliette Alfa, tem ponto de esperada 10. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste em 1008, bom. Ok, vai em frente, Juliette Alfa, quando ponto de espera 295, a torre igual 1077. Em livre pouso, 0805. Livre pouso, pista 10, 4206. O Lima Alfiante chama 198, controle bom voo. 198, obrigado. Utilizador de separadores, mil pés, reporte estabilizado. 070, desce para 2000, reporte estabilizado, 600. Controle, boa, o Papa Romeu Lima Alfiante da Euleda. Boa, Papa Romeu Lima Alfian, contato radar, suba para nível 280, autorizado por Odileda. 280, vai voar Leda, o Lima Alfian. 143, após o tráfego no porto, da Zona Juliette, sobre ingressa, terremoto no quarto principal. Após qual tráfego? O tráfego agora, que está cruzando via Juliette, aí o seu ingressa, se você entrar no segundo tráfego no porto, que está próximo a Juliette. Posição. Após o ingresso na Juliette, 6143. Jet 9739, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8095, obrigada. 360 para Congonhas, está pronto? Irmão, para chegar. Congonhas 360, rota Leda, Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após sair conforme, na cola da 10, curva direita. Subida da Euleda, após Leda Bridge, aonde intercepta o eixo da aerovia, após o Luno 6, seguindo conforme o plano, após 5415, é o código transponder, controle opera 1 no 9, decimal 8. A linha e mantém o gol 1077. Confere, portão 10, no ponto para o posicionar. Camarada, obrigado. Falou, objeto 6720, cópia Galeão 340, boa. Galeão 340, tá pronto? Afirmo. Autorizado, Galeão 340, BDEV, é o Peruí 50, BDEV, após Open November 857, posto seguro, Open Zulu no 6, após conforme. Decola da 10 com curva direita, no perfil da Dael Leida, após Leida voa BDEV. E intercepta Open November 857, segue conforme. O transponder é o 5455, controle opera 1 no 9, decimal 8. Boa tarde, Gono 395, acione a identificação desse avião chegada a Mari para o nível 060 QNH 1009. CNTZ, CVIA 0060, Gono 395. Sério, só complementando, Dael, entre Leda e BDEV tem o fixo Dael. Dael Leda, após Leda BDEV. Dael Leda BDEV, 6720. Sola Azul 4206, na Alfa. 4206, prossiga via Alfa. Quais são? Ingresso Kilo Parte 3, observando os sinalizadores. Kilo Parte 3, Azul 4206. Tatão, alô, Tatão, tem mais escutando o som? Sandra 567 para o posto de estacionamento no gate 7. Isso, tem como fazer um 180zinho que está presente e ficar no ponto de espera? O meu patão e transfira para a torre após 10895. Você por aqui? Eu estou passando no ponto de espera, tem condições? Realizo 180 rápido e mantendo o ponto de espera aqui. E na torre 1095. 1077 aos 3098. 7. 3567 no 7 autorizado. Chame táxi 3567. autorizado posicionado, tá 3567. 0 com 18 nós, está autorizado o pouso agora. Web 69739. Livre pouso, Web, obrigado. 1077, contato radar, suba para nível 360. Vetoração devido a tráfego, curve à direita na proa 170. Caso falhe de comunicação, cruzar o nível 100, reassume navegação predileta. Sim, vetoração, sempre 170 na proa, cruzando uma centena, falha de comunicação predileta, gol 1077. Controle Salvador, Zuka 260, atinge Matei, nível 170. Zuka 260, acione a identificação dessa via, chegada Mari para o nível 070, QNH no 008. Via para 70, azul 4260. Se possível, autorizar a proa de Nanuque, a radial é 245 para o Lima Alfiani. Mantendo a proa de Ilhéus, a radial 245, há várias aeronaves se aproximando para Salvador, Lima Alfenque. Ok, aguarde. Índia, desça para 2.000 pés. Tango Índia, curva direita para 060 para interceptar a final ILS X-Ray, pista 1-0. 060, obrigado. Porta da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Autorizado o posto. Obrigado, 600. Controle? É, por favor, senhor, voo 395. Morro de São Paulo aqui à nossa esquerda. Afirmativo, 9 horas. O voo no 395, 7 milhas. 7 milhas, o voo no 395. Muito obrigado pela informação, o voo 395. 077 autorizado pro de Leda. Pro de Leda, voo 077. Pleno 2, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 080, QNH no 008. No 008 para o 080. Lipsico 266, inicie redução para 220 nós, dessa via para 3.000 pés, o QNH no 008. 220 reduzindo, QNH 1.008, descendo para 3.000 pés. 731. Confirme o parte de conta na Aerostar. Com a pista no 0 ou no 7? Só o vento está no momento de 90 com 16 e porém está com mínima de 11 e máxima de 20. Ok, só um minuto, cópia. A saída será da El Leda, só um minuto para a cópia. 9739 antes da Gilete. Gente, Web, mantenha antes, estou com o tráfego da TAM no 7 no pushback, seu portão previsto é 08. Negativo, aguardando o campo. Solo, TAM 3567 para o TAC, com 182 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Taxi autorizado, Juliette Alfa, seu ponto de espera dá no 0, no ponto de espera Torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 008, bom voo. Gente, autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 1 no 0, a Torre 895, 1008, TAM 3567. O Web 9739 após o Airbus, prossegue até o 8 via Juliette. Após o Airbus, prossegue até o 8 via Juliette. Um beijo, WebJet. Ajuda. 2190 para 190. T3190, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 090, QNH no 009 e reduza para 2509. Positivo, já estamos com 2509, tem que ir a botar 3190 com 1009. India Vitor, ponto cópia. 50, limite localizador. Direita 050, limite local. 52,66, desça para 2.000 pés. Ah, descendo para 2.000 pés, 52,66. Estacionamento Trip 5415. Bom, pátio 3 autorizado, 5415, time taxi. Para lá. Trip 5266, direita 080, para interceptar final ILS X-ray pistando 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 080 para o localizador, reporte estabilizado 3. Uno 395 DCV para 2.000 pés, QNH 1008. Neto, Uno 395, Uno 395. DCV para 2.000 pés, QNH 1008, Uno 395. Tem DCV para 2.000 pés. Zuka 260, desça para nível 050 e reduza para 220 nós. 050, reduzindo para 220, azul 429. Uno 612, desça via para 6.000, corrige para nível 060, QNH 1008 e reduza para 2209. É 220, descendo para 060, no 612. Eu vou BDEV, intercepta o Esterovi, sem conforme, 5421 no transponder, controle opera 1 no 9.8. Te chame Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, 135, 1. 125 decimal 1. 3325, 25, obrigado, um abraço. Lima Alfim, te chame Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, 25, 1. E 1895 para o táxi inicialmente naquele setor, 1008 ajuste. O Whisky de aviso, chama a torre para o sonamento táxi inicialmente. Pressão na Juliette, 600. Sim, entre no 600 até o 07. 07, obrigado, 600. Para táxi, o trip 54 no 5 com 50 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alterna Vitória. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera 10, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1008. Autorizado táxi, chamada torre 118-95-5415. Fala objeto 6720, portão 5, pushback estacionamento. Gente, a TR da Trip vai estar na saída do pátio 3, no táxi. Assim que ele sair do pátio 3, ele vai à retaguarda, o CNC chama táxi, 5620. Gente, só confirma, é um tráfego da Trip? Isso, a torre da Trip, ele está no pátio 3 para iniciar o táxi e vai ingressar via Juliette. Após o senhor ingressar, o senhor inicia e chama táxi. Gente, autorizado após a passagem do tráfego da Trip, chama na prova do táxi, o AB6720. 060, vai descer 390. 67 está livre, 090 com 15. Livre decolagem, então 3567. Zuka 266, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Torre 18-9-5-3. 8-0-0-2. 8-1-2, Galeão. Pronto, cópia 340 aprovado. Copia. Autorizado 340, rota período 50, BDEV, UP November 857, ponto seguro. UP Zulu no meio, após sair conforme, decolagem 10. Com curva pela direita, na subida da El, Leda, após Leda, voa BDEV, intercepta o Oeste da Aerovista, é conforme. 5460, transponder, controle opera em 1-9.8. 340 para o Galeão, apero 50 BDEV, após November 857, seguro, após o Leda, seguro. Decola 1-0, direita da El, Leda, BDEV, 5560, 19-8. Contra. Tal, confirmando o transponder, 5460. 5460. No 11, chame quanto tanto para o posto estacionado. Vai pra mata, é isso? Afirmativo. Tá livre então, tá autorizado. Ator. Trip 545, tá autorizado a linha e decolar pista 10, 080 com 14. Autorizado decolar, alinhar e decolar, 54 no 5. O 5266, a companhia alinhando para a decolagem, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, sim. Boa tarde, gol 1273. 1895, caso não, retorna novamente para mim, por favor. Chegando no 009, reduza para 2509. 19 para 080, reduz. Controle Salvador, TAN 3567. TAN 3567, contato radar, suba para nível 380 na saída Gole. Saída Gole, solicita modificação do nível para o 360, TAN 3567. Suba para o nível 360, aguarde confirmação com o centro Recife, TAN 3567. Ok, ascensão 360, aguardando confirmação, TAN 3567. Azul 4260, autorizado final ILS X-Way pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, vai reportar estabilizado no LOC Azul 4260. Vou no meio no 2, dessa via para 2000 pés, o Kenegal no 008. Descendo via até 2000 no 2. 3190, desça para o nível 050. 050, TAN 3190. Estabilizado, Bruno 395. Bruno 395, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, Bruno 395, obrigado, daqui a pouco. Certo. Salvador, boa tarde, Bruno 395. 5415198, prossegue, bom voo. 198, boa noite. Do nível 360 pelo centro Recife. Autorizado nível 360, TAN 3567, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, é o TIP 54 no 5. Quanto no 5, contato radar suba para nível 180 na saída Coral. Subindo para 180, autoriza direto Coral para o 54 no 5. Autorizado, trip 54 no 5. Grato, direto Coral, 54 no 5. O 5266, à direita, 129. 129? No 2, se possível, inicie redução para 1909, autorizado. Sinal ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Onde abordará a estabilidade? Autorizado, cruzar a 1735, chame na Lima, o solo em 1219 para cruzar o pátio. Mas se a via alta vai livrar, aí o senhor vai seguir o tráfego da guarda. Não, sem problema, está aguardando aqui. Centralizado, pouso 1395, copi 030 com 18? 090 com 18, 18 nosso. Centralizado, pouso 1395. Ferret 6720, 154, aborda 3 horas e 50, alterna com fins. Alterna com fins? Afirmo. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, lá 118-95 a torre, 1008 ajuste. Agora com ajuste no 0-1-8, Juliette Alfa, torre 18-95, AV6720, obrigado, boa noite, bom trabalho. Tomando ajuste 1-0, agora 1-0-0-9, ok? Não, não 1-0-1-8, não, 1-0-0-9. 0-9, obrigado. Na Lima, o risco de aviso, mantendo na Lima, aguarde. O trip continua, tá? Isso, pode prosseguir em frente, o trip, em frente ao pátio 3, em frente, quilo, pátio 3. Ah, pela quilo no pátio 3, tá? Já tem a posição? É, não, não tem a posição no meu sistema aqui no pátio 3, ok? Vou checar com o Ferro, observe os sinalizadores. Tá bom, obrigado. Disse que India Vito, confia em posição? 3 milhas por estrada. Azul 4260, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Transfira novamente a Torre, 1895, 1009, ajuste. Após o tráfego da Gol, será autorizado logo após o Gol livrar a pista. Bem, tio, mas é Foi Salvador, azul 4260, 2 milhas por externo. Cente azul, aguardando pista livre. Número 395 no solo 52, direito 129. 395? Oceané 6259 com a Romeo na 14380 para Guarulhos. Sim, Oceané 6259, só um minuto para Guarulhos, já aprovado. 36, é, prepara a Dael. 36 da El, o Oceané. 1219 à direita, 219. Web 6720, vento 0800 com 18, o voo livrando, tem livre decolagem. Autorizado decolagem no 0 Web 6720. Passou externo, faixa travada azul 4260. 10737 da Web está iniciando corrida, aguardando pista livre ou azul. 10437. Autorizado Guarulhos, 360, rota periférica 50, decola no zero, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Rob Dev, intercepta a aeroviária periférica 50, segue conforme. 5471 no transponder, controle opera 119, decimal 8. Autorizado da El, Leda, Bidev, periférica 50 para Guarulhos, primeira curva direita, no 360. Controle 119 decimal 85451 no transponder 6259 da Chanel. Então, confirmando o transponder 5471. 5471. Confere, chame o condutor para o puxa acionar. Chamará. 1395, prossegue em frente, Índia, portão 03. Frente, Índia, portão 03. 4260. Gol 1612, boa tarde. Boa tarde, número 12, aguardando pista livre. Sente. Por isso que India Vito mantém a ponto de espera. Isso, corrigi 1128, decimal 8 alterna, 126, decimal 0. Centro Recife, 128, decimal 8, 126, decimal 0, 3567. Salvador, cordial, boa tarde, objeto 6720. Decolou da Elfa Escuta. Tarde, objeto 6720, contato radar, suba para nível 340, autorizado por Odileda. 340 está presente, Leda, gente. Bono 601, reduza para 2209. 220 reduzido no 601. Bono 273, reduza para 2209. Localizador, até 3190. Até 3190, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa. Boa. 1273, reduza para 2209. 220-273, por gentileza. Vento 090 graus no 69. 0090, por gentileza. Torre Salvador, muito boa tarde, até 3190. Boa tarde, são 3190. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Na sua escuta. Salvador? Bom dia, Gol 1924, seguinte, não, Romeu, solicito 350, Marcel. 924, Marcel 350, autorizado, aerovia previsto que 58, Orágua, corre direto, decolando a 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5560, controle 119, decimal 8, Gol 924. Autorizado, Maceió 350, Upper Whisk 8, após horário, Uruguai ao direto. Decolador 1-0 com curva esquerda, Puca, transfera Caju, 5560, transponder, 119-8, gol 1924. Gol 924, chame pronto, pushback. Chama na pushback, 1-0 da Azul, livrou a direita, você escuta? 1-0 da Azul, é Alfa, reportante da Juliette para ingresso. E Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Já visto que modulou? A gente mantém a posição, ok? Salve Salvador, boa tarde, Azul 4206, informação Romeu, pronto para cópia, Recife. 4206, 370, Recife autorizado, aerovia previsto 58, decola da 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5444, controle 119, decimal 8, Azul 4206. Autorizado 370, previsto 58, saída Fuca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, transponder 5444 e controle 119, decimal 8. No pátio 3, chama na pronta. Pátio 4206. 4260, Juliette 09, o portão. 260. 260, Juliette 09, o portão. Juliette 09, o portão, Azul 4260. 3190, livre pouso 10, vento 080 graus, 169. Livre pouso 10, tá 3190. No menos 2. Ciente Alfa, antes da Juliette, boa no mesmo dia. Placa de provento, porta nova, 47, 1 no 0, está ingressando o Embraer da Azul 09, após está livre iniciar, chame táxi, porta nova, 47, 1 no 1. Claro, estacionamento, e a transmissão foi sobreposta, confirme, a aeronave chamou o solo. Skin de aviso. 002 no 11, aguarde, número 2 no setor. Vai. 140 como sinal para o 5415, senhora, permanece com controle? 140 então, seguindo para Coral. Obrigado. Solo 00, direito 1219, boa tarde. Boa tarde, CN219 vai chamar. Objeto 6720, chame Recife 133-25. Confirmado Recife 13325. Afirmo. Boa. Teata, pista 1-0. Tá, 1-0, boa tarde, via Alfa, importância da Juliette para ingresso. Alfa, importância da Juliette.